3170, Solo Oscar 43, vai livrar à direita, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Direita via Alfa, reporte antes da Juliette, 3170. Pois, Salvador, boa noite, vai dizer 6746, localizador. Boa noite, 6746, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardarei. Salvador, gol 1896, posição 5, pushback acionamento. 3152, decolagem autorizada, 090 graus, meia dúzia, pista no zero. Autorizado, 896, portão 5, coordeno com a equipe de solo, aeronave da TAM vai passar a retaguarda, posta livre, chame táxi. Assim, após a passagem do TAM, coordenação, pushback de treinamento, 896. O TRIP 5317, após o TAM retaguarda, coordeno com a equipe de solo. Chame para o táxi, após a aeronave da TAM. Ponto 994, ciente, mantém um ponto de espera. Web 6746, cheque 3011, 090 graus, meia dúzia, pouso autorizado, pistão 0. 1011, passagem travada, please pouso, Web 6746. São 3152 aos 44, 1935, uma boa Páscoa. Obrigado, boa Páscoa, 1935. Controle Salvador, boa noite, São 3152. Boa noite, 3152, contato radar, Sol 330 na saída Puca. Da saída Puca tá visão, pode voar, Caju? Aí fica com o centro, mas vou tentar coordenar aqui, um momentinho só. Aguardando, 3152. E o 310, possibilidade também, senhor. Ok. Zero, ciente, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, 3170. Obrigado. São 52 autorizado 310 como final direto Aracaju. Aracaju 310, obrigado, senhor. Presente Páscoa. Eu também. Quatro alinhar e manter no zero. Aí manter no zero, 994. Portão 3170, vai observar a aeronave da Gol, que está puxando o 5. Após a mesma liberar o setor da Juliette, pode ingressar a Juliette para a remota 14. Ele vai se posicionar na saída do pátio 3. Sim. 46, solo aos 47, vai livrar a direita, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Jack via direita, via Alfa, reporta antes da Juliette, a Jack 746. Ciente, TAM, após o gol, alinhar e manter. 994, decolagem autorizado, 1 centena com 6 dúzia, ficha 10. Livre decolagem, 10 do 994. No 994 da Gol, 49, 1935, boa Páscoa, boa viagem. Muito obrigado, 1935, Gol no 994, boa Páscoa também. 53107, Trip, táxi à direita, ponte de espera, reposte pronto. Gol no 896, tá com 95 a bordo, 2h40 autonomia, perna Fortaleza para o táxi. Táxi em frente, pátio, Índia, Alfa até o ponto de espera, retaguarda do Trip, reporte pronto. Índia e Alfa, retaguarda do Trip, acusa pronto, 1896. Dois, decolagem autorizada, pista 90, 1 centena com 7 nós. Lip 5317, alinhar e manter o 90. 6746, Juliette, à sua esquerda, portão 2. Juliette, portão 2, para 746, 746. Então, 3152, chame centro Recife, 1245, alterno 2685, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, 2545, 2685. Dois, 5219, 35, uma boa viagem, uma boa Páscoa. Obrigado, igualmente, feliz Páscoa. Controle Salvador, bom dia, é o 3226. Bom dia, 3226, contato radar, sigo 370 na PUCA. 370 na PUCA, 3226. Trip 5317, decolagem autorizada 90, uma centena com 79. Bom dia. 1896, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, 1896. Controle Trip 5317, decolado, cruza 1000 pés. 5317, bom dia, contato radar, subou 380 na Momo. Na MOM, subindo 370. Autoriza, dá presente direto, Cogbo. Autorizado. Muito obrigado. O Trip copiou a torre? Restringe sua subida ao 360, ok? Positivo ao 360, 5317. Gol 994, chame Centro Recife em 12545, alterno 2685, feliz Páscoa. 12545, alterno 2685, muito obrigado, boa Páscoa também para você. Tipo 317, presente de Páscoa, foi na proa de Trova. Proa de Trova, obrigado, feliz Páscoa. Oito, nove, meia, decolagem autorizada, 0080 graus, 8 longe. Autorizado, vai iniciar 1896. O 994, chame Centro Recife em 12545, alterno 2685. Feliz Páscoa a todos. O 994. 894, copiou? Delta 3226, chame centro Recife, 12545, alterno 2685, feliz Páscoa. Obrigado, igualmente. Boa noite. Controle Salvador, bom dia. Gol 1896, decola na sua escuta. 1896, contato radar, suba 410 na PUCA. Sobe a 410, saída PUCA, gol 1896. Oi, 196, transfere 1935, boa viagem. Cinco, três, um, sete, chame centro Recife, 12545, alterno 2685, feliz Páscoa. 12545, 268, feliz Páscoa, feliz 2013. Gol 1896, chame Recife, 12545, alterno 2685, feliz Páscoa para todos aí. 1245, 1268, 85, Recife. Obrigado, bom trabalho. Boa Páscoa.